3122-7892 ou 3419-9000. Diário de Pernambuco, o grande jornal dos pernambucanos. Igual, produtos de limpeza, você conhece Igual Pia, com você no dia a dia, detergente é Igual, sabão em pó é Igual, desinfetante é Igual, pasta de limpeza é Igual, e a água sanitária tem que ser Igual, oh, Igual, oh, Igual, a sujeira passa mal, oh, Igual, oh, Igual, a sujeira passa mal. Produtos de limpeza é Igual, água sanitária é Igual, o resto é conversa fiada. Há 190 anos, os pernambucanos leem o diário todo dia. E hoje, o dia todo. O DP evoluiu o tempo inteiro. É multiplataforma e líder na internet. A versão impressa com novo projeto editorial ficou leve no visual e densa no conteúdo. O diário é o primeiro em Pernambuco a ter uma super edição de fim de semana. Um jornal que vale por dois. Mas sabe o que nunca muda? A credibilidade. Porque é essencial. Assine já. Diário de Pernambuco. Essencial para você. Jorge Soares, o repórter de 8 Copas do Mundo. Estamos todos os domingos aqui na Clube das 12 às 15 horas com o tradicional Show de Notícias. Show de Notícias, o mais tradicional programa esportivo das tardes de domingo. Quem tem clube tem tudo. Pitu, acesse facebook.com/PituOficial e viva a resenha também na internet. Vai começar, não falta motivo pra se animar. Se tá bom agora, vai ficar muito mais. Com Pitu Cola, gelo, pego, brindo, tomou. Você em clima de festa, gelo, pego, brindo, tomou. Com Pitu Cola na mão, gelo, pego, brindo, tomou. Você em clima de festa, gelo, pego, brindo, tomou. Com Pitu Cola na mão, beba com moderação. ZYI 720 kHz. Você tem informado. Rádio Clube. Clube 97.